Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Saber de mim, esta noite não estou cá. Quando a tristeza bate, pior do que eu não há. Fico fora de combate, como se chegasse ao fim. Fico abaixo do tapete, afundado no serrim. Não queiras saber de mim, porque eu estou que não me entendo. Dança tu que eu fico assim. Hoje eu não me recomendo. Mas tu pões esse vestido e voas até ao topo, e fumas do meu cigarro, e bebes do meu copo. Mas nem isso faz sentido, só agravo o meu estado. Quanto mais brilha a tua luz, mais eu fico apagado. Dança tu que eu fico assim, porque eu estou que não me entendo. Saber de mim, hoje eu não me recomendo. Amanhã eu sei já passa, mas agora estou assim. Hoje perdi toda a graça. Não queiras saber de mim. Olá, vizinho, ora bom dia. Como vai a saudinha? E eu não sei falar de amor. Oh, vizinho, e este tempo, a chuva dá pouco alento, e eu não sei falar de amor. Sei falar de amor. E sabe-se artifícios de falar sem o ser tão difícil revelar-te o meu querer. Timidez ata-me a pedras e afunda-me no rio. Quanto mais o amor medra, mais se afoga o desvario. E retraço atrevimento a pequenas bolhas de Canal 2. Um, dois, três, vai nascer a cabeça.

Atenção. Segundo dia, discussão. Terceiro, esqueçam. Fazes falta como os ferros das nossas discussões. Fazer as pazes, nós os dois, depois de insultos e palavrões. Vê bem como é que me pões, ninguém para além dos meus botões. Mistura de emoções, loucuras e ilusões. Eu juro para nunca mais, onde é que vais quando tu sais? Vou apagar o teu número, frequentar outros locais. O teu sorriso, o teu cheiro, está contigo a tempo inteiro. Deitada nos meus braços, ver-te adormecer primeiro. A vida é guerra, eu sou soldado, não sou de ferro, não fui soldado. Eu sou sincero, és quem eu quero e desespero que a soldado. Mas antes que o casamento acabe e que bebés virem reféns, nós os dois preocupados com a divisão de bens. Devido à visão que tens, sim, eu gosto de ti, mas prefiro ficar assim. Eu sei que é melhor para mim. Tchau! Ou melhor, até ao dia em que eu te vi passar na rua com um homem e uma cria sorridente, maquiada, penteada, bem vestida. Passas e não dizes nada, de mãos dadas que hoje é despedida. No futuro, na cabeça, canta feita. Dignidade que me tem e simplesmente vou respeitar. Esqueci tudo que não passa e tu és só um sarafrida. Tarde você vê. Mas gosto está na hora de cada um seguir sua vida. Agora está na hora de cada um seguir sua vida. Fofa, viraste-me as costas e eu caguei. Podes ter 40 homens, ninguém dá o que eu te dei. Diga-los na tua vida, eu sei que vai surgir algum. Se ele quiser umas dicas, que me liga para o 91. Disponível sem horário, como ao professor Bambu. Onde é que eu já senti isto? Estou a ter um déjà vu. Estão com os cornos na parede, ainda me chamam de Bilu. Por ti pôr as mãos no fogo, dá, vai metê-las tu. Fica bem e apanha o teu trem, que eu faço um harém. Posso voltar às despesas, não devo nada a ninguém. Podes ficar descansada, vais ser sempre aquela dama. Mas tu deste um até já e eu deito um até para a semana. Já não faço birras para comer a sopa. Vou ficar na minha sauna, chile e de fofa. Porque agora tens popó, tens uma atitude foda. Porque eu tenho duas pernas e um carro sem quatro rodas. E as promessas que eu te fiz, aquelas que fizeste, onde é que foram parar? Onde é que as puseste? Não estou a dizer agora, só para não dizer depois. Toda a vida fomos estranhos, o que é que se passa com nós dois? Porque me apagaram a chama, pois tudo o que eu faço me pica. Aquilo que eu faço não chama, pois tudo o que eu faço complica. E só não fala quem não ama, e nós não passamos da escrita. Tu pensas que a cassete avança e desenrolas a fita. Por ti mudei sem deixar de ser o chap. Se dizes que não queres mudar, como se já não soubesse. E aí a bola roda, mas não enriquece. Deixaste de ser interesse para passar a ser um stress. Quero ter os pés no chão, mestre-me a fazer o pino. Entreguei-te o coração, este mundo é o intestino. Vida eu tenho, saudade também, motivação eu tenho zero, orgulho eu tenho zero. Hoje está despedindo, futuro na cabeça canta feita. A dignidade que me tem e simplesmente é por respeito. A vida ninguém esquece tudo que não passa e tu é só usar a frida. Tarde você vê. Mas gosto está na hora de cada um seguir sua vida. Yeah. Mas gosto está na hora de cada um seguir sua vida. Hoje está despedindo, no futuro na cabeça cada feita. A dignidade que me tem e simplesmente vou respeitar. A vida ninguém esquece tudo que não passa e tu é só usar a frida. Tarde você vê. Mas gosto está na hora de cada um seguir sua vida. Yeah. Agora está na hora de cada um seguir sua vida.

que à frente o varão calor vai manifestando para o vazio. E com a arma na cara vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia te encontre assim, quem? Yeah. Em mim um passaporte para sonhar. E a fúria de viver é mesmo a fúria de acabar. Fogo sem mais nem menos. E eu e esse homem a 125 azul. Fogo sem mais nem menos. Que partiu sem destino nenhum. Fogo com distância, sem ligar muita importância àquilo que a vida quer. Foi com força acabar de se encontrar aquilo que ninguém quer. Mas Deus leva os que é. Só Deus tem os que mais há. Obrigado, boa noite.